de manhã, quando as irmãs foram ao sepulcro de Jesus, mas ao chegar não puderam achar. Maria sentou no cantinho ali e as lágrimas começaram a rolar. Quando de repente ele apareceu, está.